Jardim. Supremacia absoluta da poesia. A cultura do teu povo é alegre e comovente. Deste a luz ao Pajéu do São Francisco afluente. Pernambuco é teu celeiro, América é o teu continente. Teu ufanismo é tão grande quanto a fé da tua gente. Itapetim, supremacia absoluta da poesia. As tuas pedras são obras esculpidas pelo vento. O teu aspecto venusto atrai todo olhar atento. O teu relevo te cerca de paz e entendimento. E o teu cruzeiro te deixa mais próximando o firmamento. Itapetim, supremacia absoluta da poesia. O suor do teu trabalho derramado com firmeza é fonte de renda justa que te transforma em riqueza. O vasto dom dos teus filhos é tradutor da grandeza mais sublimada que habita o irmão da natureza.